Aliás, mantenha a pista no zero. Azul 4201, decolar 225, controle 208. 1208, controle, bom dia, azul 4201. Azul 4201, no contato radar decolagem, suba para nível de voo 320, autorizado letra. 320, direto letra, azul 4201, obrigado. Tente 990 por quantas milhas? 20 milhas. Tente. Falou, falou, falou, essa IAP Zulu, solicitado para o parque principal, policial 08. Obrigado, ingresso para 08, ao fim do... Autorizado para o essa IAP Zulu? Autorizado. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 310 graus, 4 nós. Federal 9970, reduz a velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. Azul 4201 no Voileda. Tá na Voileda, 4201. Direita, via Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, no 963. Índia vai chamar pronto, 963. Oxené 6225, decolado de 28, controle em 120, decimal 8. 308, 6225, até pra... Obrigado no localizador. Descendo 2000, reportando estabilizar localizador, o azul 2775. Azul 4958, desce manter a 4, meu pés. Décima T 4.000, 4958. Controle, muito bom dia, Oxené 6225. Oxené 6225, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 380, via saída Arbor 1. Arbor 1, 380, pode voar direto Arbor 6225. 6225, mantenha a saída. Manterá o perfil 6225. Federal 9970, tem condições de voar bom médio? Momento ainda não. Negativo. Vai continuar marcando o GG agora com mais 10. 7990, vou estar. Vai estar. Um 963, tá bom? Ponto zero da 1-0. Alinhar e manter, vou 963. Alinhar e manter o 963. Azul 4958, foi Duna. Sente, Duna, azul 4958, ainda vai ter que manter essa proa 040 mais 5 milhas. Sente. Salvador, lança IAP Zulu, estava sério do rebote, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Ouro 963, alinhada e colagem autorizada, pistola 0, vento 300 graus, 4 nós. A linha decola no Zero de Salvador, 1963. Minas no Nordeste, cruzando em vez de voo 070 em descida para 2 mil pés. Sente, 6285. 2775, sou localizador, cruzei direita pro 060. Direita 060, 2775. Motor Salvador, agora 649, antes de informação em dia. 9 dessa via, chegada a Bonf para nível de voo 070, Senegal na 015. 070, deve ser Bonf, voo na P49, ali é 73. Geral 970, pode desvio em voo Itap. Está curvando para Itap, geral 970. Decolado 31, controle 208, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. 4201, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Oh, 4201, bom dia. Azul 4958, desça para 2 mil pés, autorizado final de protegimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, reportar estabilizado no localizador, 4958. 963. Zero, retração de pensamento, vem na proa 010, limite ao localizador. 010, limitado ao localizador, será o nosso ato 70. 9970, reduza para 200 nós a velocidade. 270 nós. Via 3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360 direto Leda. O chanel é 225, chame o centro Recife, frequência 28 decimal 8, alterna 26 decimal 0. 25, 28 decimal 8, alterna 26, 0, 625. Suba 9970, até 5 mil pés de aguarde. Até 5 mil e aguarde. Azul 205, chame torno no 8, decimal 95. 118, 95, confere? Afirmativa, Azul 2775. Chamaremos. 649, décimo, mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, o estado é na 095, voo na 649. Bom dia, Azul 2775, localizador. 2775, continue na aproximação, pode visual com campo, ajuste no 095. Continuando, estamos visual, na presente, 2775. Motorizado, pistola 0, vento 310 graus, 4 nós. Gente, 2775. Adorar, Azul 4958. 4958, aguarde transferência das comunicações. Valeu. 62-1, não tem como esperar. Federal 9970, nessa proa o localizador, desça para 2 mil pés, autorizado em LSX-Way, estabilizado no localizador, tráfego que procede 1 hora 8 milhas com 170 de grau de speed. 170, 7958, chame turno no 8 decimal 95. 7895, obrigado, aguardo 4158. Salvador, bom dia, azul 4958. 4958, continuando a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 095. Gente, aguardando a autorização, 4958. Localizador, disparar o 9970. Ligar 9970, aguarde para chamar a torre. Aguardar. Bono 649, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILSXC. Pista 10, reposta no curso do localizador. Descendo 2000 pés, estado no 095, aposta estabilizado ILSXC, bono 649. Manter o ponto de espera, que é uma aeronave que já superou o stern em uma milha e na sequência a outra passando. Azul 2775, solo aos 38, libera a direita, táxi de alfa aquilo para o pátio 3, agilizando na medida do possível, posição no pátio 3 de Lima. Chamaremos 219, alfa aquilo, agilizando o senhor 2775. Mantém a escuta no táxi. Confirma para o controle. É só um pequeno desvio à direita, o Bruno 649. Gente, Bruno 649, quando possível, reposte na pilha de dona. Já retornaremos, reportaremos o Bruno 649. Bruno 963, chame centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 265, 251, bom dia, 963. Azul 958, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 3 nós. Sente, azul 4958. Boa, no 649. Boa, no 649, reporte no curso localizador. Está autorizado o procedimento do INSXV. Reporta dentro. Boa, no externo, baixado, Tavares, federal 9970. Federal 9970, aguarde a pista livre. Bom aguardando aqui também. Quatro nove, coisa no solo, aos 4-1, chame o solo, 219. Chama o solo, 1219, azul 4958. Geral 9970, pouso autorizado, na 10, entra 030 graus, 02 nós. Reverso, geral 62-1, autorizado a alinhar e manter, 1-0. Ali manter 1-0, 2-1. Liberal 9970 no solo 43, chame o solo 219. 219. Venta 030 graus, 02 nós. Gol 649, completo final do procedimento, chame o turno 1 no 8, decimal 95. Gol 9, decimal 95. Gol 649, estabilizado, LSX3 da 10. Teste Gol 649, autorizado o pouso na 10, venta 020 graus, 02 nós. Leve pouso da 1-0, gol no P49. Poxa, né, 6211, decolado aos 4-5, controle 208. 208, 209. Controle muito, bom. E o Xané 6211, não. Xané 6211, contato ordem decolagem. Sobre a nível de voo 360, após 2000, vou direto na trilha de Leda. Após 2000, Leda, 360, desviou à direita, Chanel 62, ao nono, levar a sua passagem. Chanel 62, ao nono, livre desvio. Confirme quantas milhas na proa? É, 3 milhas aí na proa, 2 ao 900, já volta a rota, voando mesmo. Gente. Nome é 2191, Centro Recife, em 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 2235, 251, 6211. Salvador. Bom dia, tá 3597.010, pronto. Ok, tá 3597. Autorizado. A linha aí decolar, da 10, o vento é norte com 5 nós. Autorizado a linha decolar, 10, tá 3597. No 7, decolado 58, chame o controle 208. Bom dia, é o 3597, decolado no seu escudo. TAN 3597, bom dia, contato Taran, decolagem, subavia Arbor 1 para nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, possibilidade para Arbor ou 3597? TAN 3597, autorizado, voo na 13, Elefa. Elefa na presente, agradece, 3597. ponto 234, prossiga. Cadê a previsão pra descer? Na Tuca, Caju. E pra foto, chama o Sol, 219. Na 7, no centro do Recife, ano 288, caso negativo no 2000, decimal zero. 288, 2000, zero, tá 35 na 7. Serra Eco, acione e chame táxi. Charlie Serra Eco, está autorizado táxi até a Papá e reporte para ingressar no 7. Serra Eco, táxi via 17, chame a linha de pronta decolagem. Salvador, bom dia, voo 1233. Bom dia, voo 1233, você. Posição da 1-0, pronto para decolagem. Autorizado decolar da 1-0. O vento é 260 graus, 039. Dizem aliar e decolar da 1-0, voo 1233. Charlie Serra Eco 7, só por curiosidade, Falcon 7 entrega 4 de razão de subida? 4 ou 5, Costa Leve. Ok, 7. Agora de coordenação com controle, temos uma aeronave da Gol decolando com curva à direita. Aguarde só um instantinho para iniciar a decolagem. Previsão 1 minuto, 1 minuto e meio a 2 minutos, aguarde. Saindo do solo agora. Controle, muito bom dia, voo 1092, informação de viagem, passo 240. Voo 1092, bom dia, sem identificação, desça nível de voo 050, na proa de TAP para interceptar a chegada a Bomé de Uno. 050, TAP, Bomé de Uno, voo 1092. Controle 208. 208, 1233, Buena. Salvador, com 1233, passa 1600, bom dia. Bruno 266, contato Aranda Colagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 360. Árvore 1360, bem 360. Aeronave da Gol, passar o eixo de decolagem da 17, ok? Sim, a gente vai aguardar. Uno 2-3-6, autorizado com vai direita na Praia de Elefa. Praia de Elefa, direita, 1-2-3-3. Serra Eco está autorizado a decolar da 17. O vento é 290 graus, 5 nós. E decolagem do 7 já será. Ana 755, bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bomé de ONU, ajuste de altímetro na 096. 096, desce para 4 mil, na Bonf, voo 1755. Regina, via chegada a Bonf, voo 1755. Bonf, via chegada a Bonf, procedimento X-ray? Afirmativo. Obrigado. Serra Eco, decolado aos 2 anos, chame o controle 1208. 208, obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Charlie Serra Eco, decola, cruza 1000. Papa Romeu, Charlie Serra Eco, bom dia, contato na decolagem. Suba nível de voo 400, via saída São Voo 1, após 2000, autorizado voo direto Leda. 400, na Savona após 2000, pode voar a letra do Charlie Ferreco. Charlie Ferreco solicita a direita desvios 10 graus. Eu desvio, Serra. Charlie Ferreco repassa quando possível para a letra. Reportará então quando possível a letra, Charlie Ferreco. O 1092, desde as inscrições para 2000 pés, ajuste de altímetro na 096. Inscrições para 2000, comei 16, voa 1, 4092. Bono 233, semicentro Recife, 128 decimal 8, caso negativo 126 decimal 0. 288, 260, igual 233. No 092, você feitou um desvio? Apenas tentando desvio, estaria a voo 092. Gente, após quanto precisa ter a dona para o final do procedimento ILS X-Ray? Acho que o Matheus soprou então 20 milhas, aí mais 20 milhas voa direto do dona, voo 092. Copiado. No Leda, o Charlie Ferreco. Charlie Ferreco, sente.